que está abatido, tão sedento, faminto, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido. Enxugue as lágrimas. Aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido, do temeroso e oprimido que necessita de auxílio. Enxugue as lágrimas. Enxugue as lágrimas.